chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, às 6 da tarde, neste meio de feriadão, porque o feriado é amanhã, na verdade, mas a cidade já tá meio paradona. Estamos chegando com o Big. Telefonia, alô. Big. Alô. Alô. Alô. Da Milena, a moda está nas ruas. Sicredi, gente que coopera, cresce. E aí, retorno, como é que vai? Sem retorno. Everton Coen, Mr. P, tudo bem? Você está bem, alô. Bem. Alô, tudo alô, certo. Estando. Fala, Cagezinho. Oh, boa tarde. Marcos Piangers. Faz um tempo que eu tenho a impressão que o meu microfone está bem afastado. O meu está bem afastado. O meu está mais baixo. Ah, eu falo bem grudado aqui no microfone, parece que eu estou... Isso, é malandro. O que tu fez? Quadra da Imperadores. É malandro. Fala, Porazinho. É isso aí, tamo aí. Beleza, Porazinho? Vamos. Foi pra casa, vamos. Felizinho. Foi, joguei uma bolinha. Que beleza. Jogou bolinha? Joguei uma bolinha. Que vou jogar uma bolinha. Comeu uma pipoquinha? Não, comi pipoquinha. Não, comi pipoquinha. Eu tava louco pra comer uma pipoca de tarde, mas não deu. Não rolou. Fala, Amaralzinho. Esse programa é uma reprise. Que isso, Amaral. Não faz assim, Amaral. Que isso. 6:03 desta tarde de segunda-feira. A prova de que é verdade. Aqui está o querido Cabricade. Dispensa apresentações. Cabricade. Bicha. Cabricade. Dispensa apresentações. Dispensa. É o galo dispensa. Cinza e vingador do Pretinho que Básico. Bom, que bom. E só como sem o Potter ficou menos agressivo a tua apresentação? Não, é para Davi isso aqui, Davi? Não, não é mesmo. Da Hello Kitty, Piangers. Tem um chaveiro da Hello Kitty aqui no jogo. É meu, Davi, sim. É meu, deixa aí que é meu. Sabe que Hello Kitty é coisa satânica, né, cara? De quem é isso aqui? É teu, Pi? Não, não é meu. Deve ser de alguma estagiária, de alguém que visitou o estúdio. Dá pro tio Maurício, dá pro tio Maurício. Tem a Hello Kitty. Dá pro tio Maurício aqui. Dá pro tio Maurício. A bandeira do Japão, que é a bandeira mais preguiçosa do mundo, né? Por que preguiçosa? O cara fez um ponto vermelho só no meio. Então. Ah, é. Ah, mas a mais simétrica é difícil de ser feita. Fazer um ponto vermelho ali já nascente. Deu. Sabe? Tá, agora passa pro tio Maurício, passa. E tem aqui um negócio chamado ele não vai, CS. Ele quer, ele tá, ele tá rebeldezinho. Tem uma florzinha escrita. Tá rebeldezinho. Tem um pentagrama também. Que tu fez de tarde, Piangers? Tem uma cruz ao contrário também. Tem uma suástica. Com quem tu esteve de tarde? Quem tu esteve durante a tarde? Com uma Eisenbahn. Mas não foi no pôr do sol ali com aquela turma. Uma amiga. Uma amiga chamada Eisenbahn, tá, né? Bem. Dos nossos patrocinadores, Nova Skin. Claro, aí, claro, demais, claro. Isso. Que horas são agora, Piangers? 6:05. E a Nova Skin patrocina qual Pretinho Básico, Piangers? Na mosca, hein? Dá 6, não é? Não é da sexta, Nova Skin? Não é? Atenção, você, empresário. Devia ser, né? Cara? Vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Tem mais a ver, 6 da tarde, eu quero beber mais, pô. É, mas eu acho que a cada patrocinador cabe escolher o horário que quer patrocinar. É liberdade, vontade. De 6 da tarde, eu quero dizer assim, uma cervejinha. Mas não, só toma uma. Cremoso. Mas os caras são muito espertos, né? Estão levando bônus no das 6 da tarde. Isso amanhã aí. Eu vou 1 da tarde no Sicredi, só de gosto. Amanhã é feriado, não vai abrir. Mas Apple não. Promove recall do iPod Nano de primeira geração. Oh! Aí, Maurício Amaral, passou por isso, né, Maurício Amaral? Não, comprou lá um iPod não, Nano, não? Não é o primeira geração. Ah, Nano. O teu é de última geração. É de última. Estão no recall os aparelhos vendidos entre 2005 e 2006. Ah, ok. Já em procura. Decorrência dos anos de uso, a bateria pode apresentar problemas. Superaquecer ou ainda oferecer risco de segurança para os usuários. Pode explodir? Pode explodir. Olha aí. Os proprietários do iPod Nano de primeira geração devem parar de usar o aparelho e entrar em contato com uma assistência técnica autorizada da Apple. Larga o iPod agora! Para fazer a substituição. Não adianta, se o cara tá ouvindo o iPod, não tá nos ouvindo. Mas o Nano não tem rádio? O Nano não tem rádio. Claro que tem, o meu tem. Não, é a última geração. Os modelos do iPod não foram afetados, outros demais modelos não foram afetados pelo problema e não fazem parte do recall. É só o iPod Nano de 2005 e 2006. Agora não sei se tem rádio ou não tem, deve ter. Eu vi uma palestra fantástica de um cara de 12 anos, carioca, que deu palestra no TEDx, o TEDx, né? Sabe o que é TED, né? Não. TED é um... Transferência eletrônica disponível. Não, TED é um... TV de TED. TED é um encontro mundial de pensadores, gente que vai discutir ideias. Ah, e aí eles habilitam pessoas. Eu não sabia, mas eles tá longe de mim. Só pensam eles habilitam. Não, é um silêncio, eles só ficam pensando. Senhor Bill Gates, gostei, Steve Jobs. Marcos Piange. O cara lá da Wikileaks já deu palestra lá. Já deu palestra. Então é um projeto bem grande. Os caras ganham muito dinheiro com isso e disponibilizam o TEDx, que é o TEDx, que são núcleos regionais de TED. Para as pessoas divulgarem boas ideias e discutirem. Enfim, é parecido com Fronteiras do Pensamento, que tem aqui em Porto Alegre. Que é um lance mundial. O TEDx Sudeste levou um garoto de 12 anos que hackeia iPods e descobriu o primeiro hack do iPhone. Ele que fez o primeiro jailbreak no Brasil, foi um garoto de 12 anos que fez, cara. Claro. Aficionado por produtos da Apple, assim. Impressionante. Que demais, né? Hein? E aí foi convidado pra trabalhar numa empresa lá no Rio de Janeiro da Apple, assim. Chegou lá, O guri é brasileiro? Brasileiro, carioca. Ele dizia que tinha 14 anos na internet. Pra dar credibilidade. Ele foi lá com 12 anos, cara, não podemos te contratar, só com 14. Esperou 2 anos pra ser contratado. Que loucura, pô, né? Que loucura, hein, cara? O cara é um gêniozinho. Quanto mais novo, mais gêniozinho, né? É muito interessante. Eu recomendo aí os vídeos do TED, viu? Procurem no Google. Vou fazer isso agora. TED tem legenda em português, porque é uma comunidade bem organizada. TED é uma sigla. Que legal. TED. Tá, exatamente. Que significa... Não sei. Ah, não, Marcos, aí não dá pra querer, né, Marcos? É, mas eu sei o slogan é Good Ideas Spread. É boas ideias espalhadas. TED. A Guarda Municipal de Porto Alegre usa a partir de hoje armamento não letal. Ai, ai, duas duplas de agentes estão nas ruas com pistolas Taser, é isso? Sabe aquela que dá choque? Eu tava aqui na pracinha hoje de manhã. Tá essa ventania aqui na tua sacada, aqui, né, Magnata? Que isso, mano? Tu também tem o TED, né, Paulo? Eu tenho o TED de boas ideias, né? Eu faço com a galera do reggae, né? Galera do reggae. E eu também criei aquele evento, né? Pensamento sem fronteiras, né? Isso aí. Basta ficar ali, né? Basta ficar ali. Tomou um choque. Tomei choque. Os caras viram ali, o que tá fazendo aí, vagabundo? Tá fazendo choque aí, vagabundo. Olha, Magnata, eu tô aqui. Já deu. Já conheci. E aqui o que aconteceu? Ficou imobilizado? Tomou 5 mil volts, Paulo. Fiquei doidão, Magnata. Sabe que misturou ali com a vibe que eu tava, né? Misturou com a vibe que eu tava na meditação. Sei. Isso aí me deu uma loucura, Magnata. Agora é que eu tô recuperando. Vai repetir. Foi aqui no Parque do Marinho hoje de manhã. Foi no Marinha. Pois é, justamente os locais onde tá começando o patrulhamento. Parque Marinha do Brasil e Redenção. O objetivo é coibir pequenos delitos sem o uso de armas de fogo. Só um pouquinho, posso. Na real, eu não sei agora se foi na Redenção ou se foi no Marinha. Bem parecidos os dois. É toda a mesma coisa. O laguinho que tem na Redenção não é o Guaíba que tem no Marinha ali. Mas dá pra tomar banho nos dois, né? Dá pra tomar banho nos dois. Fica tranquilo. Eu vim lá do Maranhão, mas eu gosto de tomar banho no... Pra quem é do Maranhão aí, pra quem é de Canoas é a mesma coisa. Eu também. Pra mim é o mesmo par. Mesma coisa. Tanto num, tanto no outro é a mesma coisa. Boa, tá bem. Tem árvore igual, né, cara? É isso aí, Almir. Agora esse negócio que dá choque é bom debaixo do banho. Cara! Ali que dá. Subiu para 10 o número de mortes nas estradas federais e estaduais de Santa Catarina. Vocês lembram que era 7 no programa da UMA, né? Então agora já temos 10. No feriadão, a maior parte dos acidentes fatais ocorreu na BR-470, no Vale do Itajaí. Anvisa proíbe alimentos e bebidas à base de aloe vera. Aloe vera. Pô, mas peraí, cara, por quê, meu? Vamos ver aqui. Usada em cosméticos, planta ainda precisa ser testada na categoria alimentação. Pô, tem o suco de babosa, que é o suco de aloe vera, que é demais, cara. Bebi muito. Suco de barbosa, né? A aloe vera é uma planta conhecida popularmente como babosa. E é usada principalmente em produtos para o cabelo. Mas recentemente também era encontrada em bebidas e alimentos, inclusive como função de emagrecimento. É, eu tenho um sabonete de aloe vera que eu como. Que... É muito bom. É uma delícia, hein? É muito bom, cara. Mas é importado da China, eu acho, essa bebida aí. O suco é japonesa, é uma delícia. Um ou outro. Lembra uva branca, assim. É, tem até os gominhos. Bota os gominhos no meio dos dentes. É bom botar os gominhos no meio dos dentes. É uma coisa bem boa. Tá bem. 6:12. Um gominho ou dois gominhos? O que tá fazendo aí, Girina? Já tá olha botando só, os óculos. Olha só, segunda-feira não é tua folga, Juliana. Eu cumpro ordens. A produção disse vem, eu disse vem. Ah, aí eu tô vendo. Manda bem, tá bom. Bora. Tá bem. Tá bom, e pra então, isso, então aqui. Vai que é tua, vamos lá, nosso dia! Dia do Pretinho Básico com Cagê. Meu Deus! 4h33, Giovanna Eubank. Tá certo isso, tá certo, tá coprodução? Certo. Maravilhosa. Giovanna Eubank é assaltada em São Paulo. Também, mas é essa hora, às né, 4h30, dando banda na rua, assaltado. 4h30 da manhã. Não tem jeito. 4h30 da manhã. Essa aí é a mulher do Galhaço, não é? Ah, mulherão. Tá forçando. É o mulheraço aquele, é. A loirinha. E ele tá trocando por uma dentista. Ah, é? O Galhaço. Eu me lembro que eu entrevistei ele no Planeta e ele disse, não faz piadinha com galinhaço, por favor. E assim, ó. Eu vou casar. Desculpa falar. Mas não é a profissão da mulher que determina se ela é legal, se ela não é legal, entendeu? Não dá pra ficar dizendo, burro, trocou uma atriz lá, não sei o quê, por uma dentista. Não dá pra fazer esse julgamento, entendeu? Mulher é pra fazer o tratamento de canudo. Mulher é mulher. Dá sim, não. Não dá, a profissão diz muito sobre uma mulher. Diz não, nada. Garanto que tem uma profissão que tu não gostaria de te casar, por exemplo. Ah, é verdade, eu também acho. E dentista deixa o cara sempre de boca aberta. Ou ao contrário, Pinheiros, ou de boca fechada. 6h54, seu Jorge anda de carrão pelas ruas do Leblon no Rio. Andando bem. Seu Jorge. Essa é uma manchete preconceituosa. Não, é que ele só porque é negro não pode andar de carrão. Nada a ver. Aí vira manchete. Ele tem coleção de carrões, Porsche, Ferrari, Lamborghini, ele tem. Preconceituoso. É isso aí. Pô, sabe que o seu Jorge já morou na rua, né, cara? Já morou na rua. O cara que trouxe ele pro mundo artístico novamente foi o Marcelo D2, que levou ele pra excursionar como percussionista do Planet Ramp na época do segundo disco da banda, aquele dos Cães Ladram, né? Pode crer. E aí foi pro Japão como percussionista. Se o seu Jorge, que é mais novo que o Marcelo D2, hoje coleciona Lamborghini, Ferrari, Porsche, que bom, fico feliz por ele. Imagina o D2. Eu sei que ele coleciona, mas que já toca. Olha, eu sei muito bem que já toca há mais tempo. Que queimou toda a fortuna, D2. Toda a fortuna. Queimou tudo que tinha. Naquela lista dos mais vendidos, esse ano não tá o seu Jorge no topo? Música pra churrasco? Pode crer. Volume 1. 8h23, Daniela Mello. Desculpa aí, só pra contar. Eu gosto do seu Jorge. Eu gosto muito do seu Jorge. Isso aí. Foi muito legal quando ele se apresentou no Planeta. E que ele, a primeira coisa que ele fez foi pedir pro público compreender que ele sabia que aquilo ali não era o habitat dele, mas que ele humildemente ia propor as canções que ele gostava de cantar, e falou tudo isso e discursou com a maior naturalidade com a filhinha dele no colo. Foi espetacular, uma cena inesquecível para quem acompanhou. 8h23, Daniela Mercury circula pela ponte aérea em São Paulo. Foi, voltou, circulando. A Daniela Mercury já teve seus momentos de glória, né? Teve seus momentos de glória. 10h33, Antônio Calone pedala pela orla do Leblon no Rio. Pedala pela orla do Leblon. Não fala aí. É óbvio que eu não sou famoso, não tenho esse tamanho, tá? Mas não fala aí que eu tava pedalando na Redenção agora há pouco. Não fala que furou meu pneu, pá. A equipe do KG só riu, cara. Parece que tá chegando aqui agora que furou teu pneu, foi socorrido por um papeleiro e saiu aos beijos na Redenção. Não é verdade. Tirou a rodinha da bicicleta. Não é verdade. Tava com meu filho, inclusive. Não procede a informação. Meio-dia e 8, não Alessandra prossegue, Ambrosio curte piscina no México. É bom, né? Saiu do Rio, né, México. Ela comprou o pacote que aquele México. 14h56, Adriana Bombom sorri em aeroporto. É só sorriso, né? Essa aqui é uma merece. É só sorriso, só sorriso. Algumas manchetes que não dá tanto valor. Essa manchete é importante. Adriana Bombom sorri em aeroporto. Normalmente a Adriana Bombom tá sempre séria, é isso? É, geralmente. Não, é que ela tá sofrendo, virou notícia. Ela tá sofrendo, porque ela separou do Nobre, né? Então ela voltou. voltou a sorrir, é isso que quer dizer o cachê. E o Dudu deixou de ser nobre depois que separou dela. Se eu for prefeito, eu contrato ela pra passear pelas ruas de Porto Alegre. Ah, só pra passear. Legal. Quem sabe se tu for prefeito, vai tapar os buracos das ruas de Porto Alegre. Linha turismo. Prioridades. Adriana Bombom desfilando pras pessoas verem, só verem ela. Linha turismo nua. 16h33, Justin Bieber e Selena Gomez passeiam em Madrid. E o DNA do Justin Bieber já saiu o teste? Já saiu e a menina vai ser presa por estupro. E agora, questão de 5 minutos atrás. Que horas? 5? 5 minutinhos. 5 minutos cinco, atrás. Não mais do que não isso. Mais do que isso. Eu vou fazer contigo aqui, ó. 5. 18, 17, 16, 15, 14. 14 minutos. Não, 13. 13 minutos. 18 e 13. Fernanda Paes Leme curte final de tarde. Solitário à beira do mar. Sabe morreu. Quem que a Fernanda Paes Leme é filha? Do Álvaro José. Isso aí. Lembra daquele narrador da Bandeirantes? Claro, claro. Álvaro José. É filha do Álvaro José. Incrível, né? Sogrão. Que delícia. Muito antigo, acho que nem tá na banda. Pois é, ela tava solitária curtindo. Qual era o bordão dele, eu não lembro. Ele era não, ele era o comentarista. Ele tinha uma voz meio de pato, assim. Ah, tá. Álvaro José. Não lembrei. Ele não tem nada a ver com o Theo José? Não. Não, e nem com o Francisco José. Nem com o José Tadão. Nem com o José Carlos, José Pedro, José não. Silva. Não. Nem com a Maria José. Outros José. O José Trajano é um personagem, né? É um personagem. É que se tu olhar o Álvaro José, tu não consegue imaginar a Fernanda Paes Leme. Ah, então mostra a foto aí, meu. O José Trajano parece o Crusty, o palhaço do Simpsons. Parece o Crusty palhaço. O tá transbando aí. Agora tem que ter que ser famoso aí o campo. Tinha que ter o comentarista José transando. José transando. 6h19, vamos ver aqui, Mr. P. Vó, olha aqui, olha ali. Aquele senhor é careca, vó. Fica quieto, ele pode ouvir. Ah, tá. A senhora acha que ele não sabe. Eu passei por uma dessas. Eu passei por uma dessas num restaurante com o meu filho. Como o Boré tá falando com hoje, o mais novinho. Fala. O de número dois. O de número dois, ele dizia ali, olha ali, pai, o careca. Pois é, filho, vamos sentar aqui. A gente passa por isso, né? É verdade. Aquelas crianças coisas. São puras. Eu prometo não falar mais no programa de hoje. Não, fica tranquilo, fica à vontade. Nem tá falando muito hoje. Fica à vontade, Porazinho, fica à vontade. Hoje o programa é assim, meu, programa no ritmo do feriadão. Sim. Nós estamos lá na... Tranquilo. Do e aí, Marcos, tu que passou bem acompanhado à tarde, o que tem pra nos contar cara, aí? Cara, eu gosto muito. É o Tom Sem Freio. Eu tô muito feliz de estar aqui do lado de um dos grandes seres humanos que eu conheço. Quem? Um dos grandes seres humanos que eu conheço. Obrigado. Seres humanos que eu conheço. Um profissional, demais, um dos maiores escritores do Rio Grande do muito Sul. Muito obrigado. Um cara que não tem o reconhecimento que merece. É isso aí, que era pra ser reconhecido mundialmente. Sempre digo isso. E tem uma família. Um beijo pra mãe dele, a dona Diva. Não, mas não é, dona Diva. Opa, uma menina, uma pessoa, uma garota. Uma menina. Tava bebendo uma cervejinha com a dona Diva. Por causa da bichinha da minha mãe. Só que... Ela é maravilhosa, muito legal. Tá bom. KG Lisboa, parabéns. Não é a dona Diva, é dona Sara. Prazer estar aqui do teu lado. E aí tem aqui um e-mail do Thales Bittencourt dizendo: olá, pebaiada. Depois dos posts do blog do Davi sobre Ronaldinho e Kleber, vocês sabem que o blog do Davi tem mais credibilidade que o Twitter, né? Sugiro a criação dos Davi Facts. Olha aí, ó. Dou uma contribuição pra começar. Foi Davi Coimbra que disse: nem Deus afunda o Titanic. E aí vai da gente aí enveredar por esse caminho, né? Não muito seguro. É, só essa? Só essa, ele só manda essa. É o primeiro de vários. É o primeiro de vários, né? O que terá Davi Coimbra? Davi disse para Noé: chuvinha de merda. O auge do Davi foi: Ronaldinho está certo no Grêmio. Esse foi o auge. Está acertado. Né? Está acertado. E tava. E Mr. P vai apresentar. Isso, estava. Agora, e mais uma: o Kleber está acertado com o Grêmio. Olha aí. Não, Davi! Ele não teve o perigo! Não, Davi! Acertado. Foi o Davi que alertou o Bush. Essa Al-Qaeda aí não faz nada. Al-Qaeda. Essa é todos cagão, rapaz. Ninguém faz atentado 11 de setembro. Vem cá, pá. Eu até disse. Eu até disse pros caras do Grêmio lá: não, não vai nessa que vai ser uma bronca, uma encrenca. O Kleber. Vai ser. Mas ele vai vir pro Grêmio. Mesmo já tendo quer, dando, né, dado entrevista, quer, dizendo que tá indo pro Corinthians pra ficar perto das filhas. É, mas ele vai vir. É? Vai. Olha aí. Banca, velho. Agora, agora pra mim, mas o Kleber tá aqui, tá, já tá no Grêmio. É, não, ele já... Tão acertado quanto estava o Ronaldinho, é claro. Ah. Só que o... Tá certo que os caras do Grêmio também tinham convicção naquela época. E o Ronaldinho também falava com convicção. Mas é que não tem nenhuma possibilidade de um outro clube pagar perto do que o Grêmio tá pagando. É 500 mil o salário? É. Bem, ano que vem eu li no blog do Sem Davi. Sem mais claro perguntas. Eu claro li no blog do Davi, ali, Messi no Grêmio. Claro que chega lá na outra janela. O Corinthians, vamos dizer, se dá um pouquinho a mais ali, ele aceitaria, mas o Corinthians não vai dar um pouquinho a mais. Cara, agora é um troço meio absurdo, né, cara? 500 mil reais, velho. Meio milhão. O cara vai trabalhar, né, dois meses, com todo respeito à profissão, ao jogador de futebol, o cara vai jogar bola, ser feliz demais ali na frente da torcida, ídolo, e vai meter a mão em 1 milhão a cada dois meses. Eu até o seguinte, se ele faz a diferença e ele faz do time um time campeão, beleza. Tá, mas assim, ó. Só que o peso que ele vai ter. Tem que ser campeão do mundo em 2013, o Grêmio. Sim, mas é isso que eu tô dizendo. Aí, 4, 5, 6, não, o Ronaldinho. Não precisa, na verdade. Com salário desses, o mínimo que se espera é que o Grêmio conquiste o título nacional. O mínimo. Sim. Um jogador com esse salário tem que ganhar o título nacional. Sul-Americana, brasileirão. Acho que pra esse valor, esse 500 mil, o Neymar no Brasil. O Ganso, tá? E fica por aí, coisa, cara. É muito. O Adriano deve estar ganhando. É, mas não vale, né? É que me parece. Só um pouquinho, Amaral, desculpa. O Amaral fica nervoso com o assunto do futebol e ele tá certo. Porque divide, né? É, mas nós estamos além. Mas é que assim, futebol, me parece cara. Que o Grêmio precisa dar uma resposta, né? O Grêmio precisa dar uma resposta pra sua torcida, né, cara? Tipo assim, olha aqui, agora a gente tem que fazer esse negócio. Eu acho que a folha do Figueira é 2 milhões de reais, campeão brasileiro 2011. Só que estão fazendo. Não, calma, não é ainda, poltrona, cara. Não, Mazembe, ô Mazembe, não é ainda, Mazembe. Não, deixa eu sonhar, porra. O cara já sentou na poltrona. É que pra mim a grande jogada tá sendo a seguinte, estão elevando o valor do salário pra dar a entender que ele é um fora de série, que sim, ele é sim. Acima da média, entendeu? Ele não é. Ele não é um Neymar, porque... nem um Ronaldinho, um Ganso. Eu tenho aqui muito uma notícia de última hora. Qual Paulo é? Odone vai escrever a novela pra Globo. Próxima novela das 8 vai ser escrita pelo Paulo Odone. O presidente está se especializando em roteiros com finais infelizes. Após mais uma rodada de negociação envolvendo o Grêmio e o jogador Kleber, a Rede Globo anunciou na manhã dessa segunda-feira o presidente gremista Paulo Odone para a nova novela das 8. Com o Davi Coimbra. direção. Sabe qual é que vai ser a trilha sonora dessa novela? É. Eu acho que ele não veio. De acordo com o Boni, o Doni preenche todos os requisitos para um grande novelista. Ele tem o drama, as frases de efeito e sabe criar ótimos personagens, além de cada negociação que faz se torna uma novela, disse o Boninho. A trama, que se chamará Caixas de Som do Coração. Caixas de Som do Coração. Terá como protagonista o jovem Ronaldo, ambicioso. Ronaldo passará por cima de tudo e de todos para atingir seus objetivos. A novela será filmada em Porto Alegre, no bairro Vila Nova, onde já no primeiro capítulo, Ronaldo e seu irmão Roberto chegam de jatinho na cidade. O Doni declarou que a novela tem tudo para ser um grande sucesso e que vai passar o trator na concorrência. Que beleza! Vai patrolar a concorrência. Mandou o Vinícius Paradiello. Ô, meu, nessa quinta-feira, depois de feriado, o Pretinho Básico vai estar no auditório da FMP, no centro de Porto Alegre. Olha! Vai apresentar o Pretinho Básico lá. Aí você pensou, pá, gostei. FDP? Vou querer ir lá ver os guris do Mano, vai dar. Como é que faz? Ah, tem que se inscrever no site da FMP. Ah. FMP é a Fundação Ministério Público. FMP.com.br. 100 pessoas serão só 100. 100 privilegiados. 100 privilegiados poderão assistir o Pretinho Básico quinta-feira, 8 da noite. É um teatro no auditório da FMP, na Coronel Genuíno, no centro de Porto Alegre. É o mesmo espetáculo que fez sucesso de crítica e público no Barra Shopping Sul. É verdade, é esse mesmo. E, inclusive, em mídia aí, nacional, RBS TV. Isso mesmo. Teve comentários, The Guardian. Até no youtube.com.br. Exatamente. The Guardian não foi, The Guardian foi o do outro. Foi o do outro. inteiro. O YouTube filmou e tá no YouTube algumas cenas. E o Davi Coimbra teve lá. Depoimento do Davi Coimbra. Abre aspas. Excelente. Aí, olha. Se inscreva no site lá. Peça do ano, né, Davi? Peça do ano. Viu outra, Davi, esse ano? Não. fmp.com.br, você pode ganhar um iPad no local, na quinta-feira você corre o risco de ganhar um iPad. E fique ligado que você pode ganhar um outro iPad aqui no Pretinho. Os caras tiveram, tiveram medo, desculpa, Pio, os caras levaram medo que não, ninguém fosse se inscrever, aí apelaram, botaram um iPad. Ó, vocês podem ganhar um iPad se inscrever. É o Nano primeira geração. Agora, eu acho que a peça pra fazer um sucesso realmente mundial tinha que ter o teu texto. Não, o mostro do Potter. Ah, o mostro do Potter. Ah, não, mas... Cara, tem que botar, cara. E agora... E as pessoas ficam naquela tensão, né? O dia que o Potter vai pular. O Potter não vai estar aí, quem sabe tu substitui ele nessa vez. Faz o mostro. Pedrão. O Pedrão é o cara pra substituir ele. O que tu ia falar, Pi? Não ia. Eu só ia recordar. É essa quinta agora. Essa quinta agora. Puta, tinha reunião de condomínio. Tá bem. Ô, meu, na África, todas as manhãs, o viadinho acorda sabendo que tem que conseguir correr mais do que o leão se quiser se manter vivo. E todas as manhãs o leão acorda sabendo que vai ter que correr mais que o viadinho se não quiser morrer de fome. Boa! Conclusão: não faz diferença se você é leão ou viado. O sol nasceu, corre! Ah, bom, eu queria pedir um favor para os colegas de profissão do Pretinho Básico. Olha, sou jornalista esportivo. Ah, jornalista esportivo. Tá. Representando o futebol Santa Catarina. .com. FutebolSC.com em Santa Catarina. Me chamo Sidney de Souza Batista e venho através deste local tentar mostrar o amor que sinto pela minha namorada. Bah, que bonito isso, cara. Ocorre que ela é fanática pelo programa e não perde uma edição das 13 horas, Maurício. Boa, Maurício. Que legal, Maurício. Preciso que se diga no ar que eu a amo e faço tudo por ela. A história é totalmente ligada ao futebol. Eu sou um jornalista e torcedor do Metropolitano, coitado. Ela é torcedora da Chapecoense, coitado. Nos conhecemos... Putz, Chapecoense e Metropolitano. É Chapecoense e Blumenau. Por que alguém torce pro Metropolitano, né? Porque não tem outra coisa pra torcer em Blumenau, né, cara? Foi muito bem lá, né, meu? Mas o Metropolitano foi muito bem no catarinense desse ano. Ganhou, o time de Blumenau também, campeão. Então vamos entrar em detalhes, pessoal, deixa eu olhar. É a paixão de cada time. Pois é, cada um se apaixona pelo que bem quer. O cara quer, de Blumenau só pode torcer pelo Metropolitano. Gente, porque vamos ouvir, gente. Nos conhecemos em uma dessas idas e vindas da vida. Já estamos namorando há mais de 2 meses e eu me sinto extremamente feliz. Sempre querendo. Também 2 meses, né, cara? Tá tomando 2 meses. Não deu tempo de dar errado ainda, né? Ainda moram longe. Sempre querendo provar cada vez mais para ela que a amo e faço tudo por ela. E tá fazendo um monte de merda. Espero que os colegas me ajudem a divulgar o meu amor no ar. O nome dela é Fernanda Arno. Arno. Leu o principal aqui, meu. O quê? Foi isso? O nome dela é Fernanda Arno. E aí? Pretendo. Olha isso! O nome dela é Fernanda Arno e pretendo pedir a mão dela em casamento no estádio da Chapecoense. No máximo em 2 anos. Eu acho que o estádio da Chapecoense já viu tragédias demais. O Índio Condá. O Índio Condá já viu de tudo. Ó, cara, 2 anos, tá? Eu diria o seguinte pra Fernanda Arno. Ele tá dizendo que em 2 anos ele vai. Ele disse agora no ar. Pode pegar até essa gravação. 2 anos, né? Não, sim. Ela pode pegar essa gravação, inclusive pode servir como processo, né? Se ela quiser, indenização por danos morais, etc, etc, etc. Porque 2 anos. 2 anos, meu caro Sidney. É muito tempo pra mudar de ideia, cara. É. Ele tá 2 meses com ela, cara. Quantas pessoas você já pensou em pedir em casamento? Né? Aí ele diz assim, anos. Como sei que o Fetter é um cara romântico, vai entender o meu apelo. Eu entendo, cara. 2 meses. É que ele ama tanto essa mulher que pra ele, daqui a 2 anos, ele vai estar amando ou mais ou a mesma coisa, entendeu? Pois é. Ou menos. Mas ele não joga, ele não trabalha com essa possibilidade. É um ser humano diferenciado. Pode acontecer. É verdade. É como se eu te perguntasse hoje, tá, KG? Tu que é um cara que ama tua mulher, eu sei que tu é apaixonado por ela. E se tu não fosse casado com ela hoje, eu te pergunto, KG, daqui a 2 anos, tu pediria a mão da tua mulher em casamento? Temo. Tô falando sério, cara. Cinto, não diria sim? Sim, sim. Sim. Hoje eu diria, não, eu diria sim também. Cachê. Então, tem que se colocar no lugar do cara. Mas o cara só tá há dois meses, cara. Interessa. Não, e outra, né, cara? Com dois meses longe, eu caso cara. Com o Mr. Pib. Um mora em Chapecó e o outro mora em Blumenau. É longe, mas cara. Mas o amor tá aí pra é unir longe, os pontos. Aí tem outras pessoas em volta. Então, não. Tá gorando. Eu acho que o Cachê tá sabendo de mais coisa aqui que a gente não sabe. Já tem outras pessoas. É um amor novo, cara. É o velho amor ainda e sempre. Que bonito. Skank. É. Velho amor, hein? Não, Nando Reis, acho que. É. Nando Reis, ó. É mesmo. Ah, é, o Skank, o Nando Reis. Ah, tá bem, cara. Então, tá. O programa tá legal hoje, tá um programa leve, né, cara? A gente tá light, tá bem, falando baixinho, intimista. Ainda bem que o Maurício falou, eu não ia dizer que é pela ausência do Potter, mas que bom que tu disse, Maurício. Vamos uma piadinha velha? Piada velha do Poré! Apoio! Alimentos de soja Dendo! Prove o novíssimo queijo tofu Dendo! Temporada de verão! Isaac e seu filhinho estão na beira da praia. Gosto de piadas do Isaac. Eu também gosto. O filho de Isaac está brincando com a sua pazinha. Mas vem uma grande onda que cobre parte da praia e leva o menino. Era o tsunami! Quase, Joãozinho, quase. Isaac, desesperado, olha para o céu e fala diretamente com Deus. Ah, Deus de Abraão! Sou eu, Isaac! Você não pode fazer isso comigo! Você não pode levar a minha bebê! Eu sempre fui uma boa judeu, observadora, rápida. Você não pode fazer isso comigo, ó Deus de Abraão. Por favor, hebraica, Maccabi. Eu trabalho na comunidade, na kibbutz. Por favor, devolva minha filhinha, ó Deus de Abraão. Naquele momento, rompe o céu, uma nova onda vem do mar. Um raio rompe o céu e uma nova onda vem do mar e retorna à criança. Isaac, então, é testemunha do milagre. O seu filho amado voltou. Então, com lágrimas nos olhos, se vira com o olhar para o céu e, ao se comunicar com o Supremo, diz: mas Deus de Abraão é a pazinha da menina! Vai ter que comprar outro! É clá-clá, é clá-clá, classificados do Pretinho! Vamos nós então, olha aqui, o cara vendendo um piano de parede. Da marca Neumann. Ah, isso aí é legal, hein? Vou comprar. Zé Orlando tá tocando piano. Neumann. Agora. Acho que é Neumann. Tem, é, tem um é piano Neumann. De teto. Como? Piano de teto. Que piano de teto, homem? Tocas lá em cima, é uma doideira. Mas tá louco, cara. Dá pra fazer uma sonzeira. Pra quem reclama, né? Dá muito barulho na casa. Tá bom. Aí só incomoda o vizinho de cima. Cara, tá vendendo um piano de parede, é uma raridade, diz ele. Ótimo estado de conservação, com 7/8. Precisa vender por motivo de saúde, tem que fazer uma cirurgia urgente. R$2.800, aceita propostas, fica ao encargo do comprador a retirada e o frete. E-mail para contato, vendo piano agora, @hotmail.com. É aqueles dos tubão, né? Não sei. Não, aqueles do subão é órgão. Acho que aquele fica encostadinho, né, na parede. É. Retinho, tá ligado? Ah, bem estreito, pode crer, bem estreito. Tá. Quanto que ele parede, tá pedindo? Entendi. Quanto ele tá pedindo? 2.800. 2.800, amigo. Mas com 10 pau. Não, amigo, não compra. Precisa tanto. Com 10 mil tu compra, não compra? Compra 5 quase. Não, compra 5. Ele só tá vendendo 4. Um. É, quase 4. Então. Não sabe fazer conta. Peraí, cara. Estão brigando. Tá, aqueles que ficam encostadinho de pé. Isso. Isso mesmo, piano de parede. Claro. Tá. Tem um relógio másculo Tecnos, Tecnos, é isso? Másculo. Másculo, Tecnos, original. Maravilhoso. Com certificado de garantia, usei adoro. 2 meses e tô precisando vender com urgência. Não se adaptou muito ao relógio. Não era tão másculo quanto o relógio. Ou não queria ser tão pontual quanto o relógio. Tá pedindo R$300 no másculo Tecnos. É isso então, relógio adoro. nopb@gmail.com. As pessoas não usam mais relógio hoje em dia, né, cara? Por quê? Não. Pois é, agora é só o celular. Olha no celular, todo mundo continua vendo. Você caiu muito a venda de relógio. Eu acho que voltou. Eu acho que hoje em dia é acessório visual agora. Hoje em dia é acessório visual. Isso aí, isso aí. É mais estilo do que necessidade real. Pô, eu tava assistindo a corrida ontem de Fórmula 1 e aí quando o Lewis Hamilton ganhou a corrida, entrou na salinha antes do pódio, a primeira coisa que ele fez foi botar o relógio. Relogião, que deve ser do patrocinador, sem dúvida. É provável. Mas um Tag Heuer ou coisa parecida. Me dá uma ânsia se eu fico sem. Tag Heuer é aquela raça com peso, a orelha grande. É, eu sempre gostei de relógio, né? Ô, vizinho, aí tô tem vendendo, alguma coisa pra nós? Eu quero mandar um abraço pro amigo meu que vende relógio, Cristiano. Boa. Cristiano, abraço, Cristiano. Aquele das cópias. O Tag Heuer, eu tô vendendo um Tag Heuer de 3 meses, pequenininho, cara. É pedigree. É cachorro. Não, aí pedigree, tu tá confundindo com raça de cachorro, homem. Tag Heuer, não é aquele que fica não. Todo cheio de pelanca? Todo enrugadinho não, aquele. Não, ele não é Tag Heuer, cara. Porque ele tá achando que Tag Heuer é cachorro, cara. Mas qual que é o cachorro? Tô vendendo também uma pra aquela piada do Porã, aquela do qual? Isaac. Sim, sim. Tem a boinha de braço, cara. Ah. Boinha de braço de concreto. Boa. A criançada fica paradinha. Não tem como a onda levar, não, né? Não tem como levar, gente. Não tem como a onda levar. Fica paradinha fazendo o castelinho dela aqui, ó. Castelinho, papai. Aí vem a ondinha, não leva. Não leva. Fica paradinha. Fica paradinha, gente. Mas estamos aqui com mais. Peraí, Boninho! E pro papai que quer jogar o seu bebê na piscina, como é que faz daí? Funciona que é uma beleza. Não funciona, Almir! Aprende a nadar, aprende a respiração. Mas como é que. A famosa apneia. Pode, Almir! A famosa apneia, com um aninho já essa aprende a apneia. Essa boinha é só pro bebê ficar na beira da areia, na areia, na beirinha do mar ali, pra não quando entrar, a onda vem. Não pode jogar na piscina. Essa aí da apneia tem um. O cara nada às vezes em apneia, né? Sim, sim. Aí uma mina foi assistindo na piscina assim, eu vou em eutanásia até lá no outro. Liberou a eutanásia. Sabe qual é o campeão mundial de apneia, né? Quem? Ulisses Guimarães. Sabe que eu sou bom nisso aí. Eu sou bom em apneia também, Magnata. Eu prendo o ar bastante. Debaixo d'água? Debaixo d'água, em cima d'água. Em cima d'água, em tudo que é lugar, eu posso prender. Sempre. Eu gosto de fazer uma apneia. Certo. Como diz o nosso loucura. Amigo Darcy, né? Apertar o nariz, né? Apertar a cara. Tu aperta a cara. Apertar a cara, eu, Darcy, abraço pra Abraço, Darcy. Almir, não precisa, não, né? Tá bom. Vamos só de intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho aqui na Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Rede Atlântida, 14 minutos para 7. Estamos com Sicredi, gente que coopera, cresce, telefonia Big, da Milera, moda está nas ruas. Fala, doutor Alceu! Doutor Pedro! Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas costas. Manda bala aí, doutor Alceu! Doutor Pedro, o Brasil ganhou do Egito, doutor Pedro! Ô, quanto é que foi o jogo, doutor Alceu? Foi 2-0 lá em Porra, no Catar! O gol por do Gita! É em Doha, é doutor. Doha! É, isso foi o que ele falou. É, bota tem um probleminha, né? Na, de porra, de Catar! É, dois gols do Jonas. Dois gols do Jonas. Mas, doutor Pepe. Não, pois não, doutor Alceu. Demitiram o técnico do Abaí, doutor Pepe. Agora vai. Mandaram embora o Toninho Cecílio e mandaram junto o Betinho, que é o auxiliar dele. E o Valmir. O Valmir, que é o preparador. Saiu na hora boa, não vai ser rebaixado. É verdade. É, bata meu, o Edson não, Neguinho. Parece que ele tá indo pro América. O Neguinho foi junto. O Edson Neguinho vai assumir o Vai assumir, tá bom. O Avaí agora é o lanterna absoluto do campeonato, né? Porque o América ganhou, passou do. Predileção do Avaí por diminutivos, Avaí. Né, cara? O Avaizinho, que é agora o. O Neguinho. O Neguinho e tinha quem? Betinho. O Betinho. Tinha Toninho. E Toninho. Doutor Dabi, onde é que vai jogar o Kleber, doutor Dabi? No Grêmio. Tu garante, Davi? Olha, cara, eu tô... Só um pouquinho, Nessa aí, né? Na primeira meia hora, tu afirmou. Não, tá acertado com o Grêmio, já tá... Não tem nada mais pra fechar, certo? Agora é aquela coisa, né? O cara não chegou ainda. O empresário dele, inclusive, botou no Twitter em processo de imortalização. Olha! E o cara que menos queria que ele viesse era o empresário dele. É além de mim. Tá, mas à noite, Porto Alegre. Era tudo que o torcedor colorado queria, né? Era o gladiador imortal na arena. É um troço, é aquela coisa, era tudo que o torcedor colorado. Eu vou te dizer, Macaré, eu quero que o Gladiador venha, que o Grêmio seja campeão brasileiro, campeão da Libertadores e campeão do mundo, assim aquele pessoal lá do Beira-Rio acorda e faz alguma coisa pela sua torcida. Eu quero, KG, eu quero de coração, eu quero isso pro Grêmio. O que é que eu te digo, então? Eu quero. Calma, então, quem que o Grêmio tá tentando, tá? Quem? Já que eu penso, quem que o Grêmio está tentando? Quem que tá tentando? O Carlos Eduardo. É, o Carlos Eduardo já tá avançado as negociações. É, tá bem avançado. O Wagner Love tá bem avançado também. É, esse aí. Lamentável. É. Meu! Agora, aí é palpite, não é informação. Palpite meu, eu acho que o Douglas não fica. Acho que não fica. Acho que ele vai pro Corinthians. Aí é palpite. Palpite. Não, não é palpite, é opinião. Não é opinião, é opinião. Sensação. Você decide, né? É, uma sensação. Pressentimento. Presságio. Vai virar fofoca, é isso que tu quer. Tá bem. Não, e pode ser. Algumas pessoas devem estar ouvindo. Era isso aí, doutor Alcião. Doutor Peter! Pois não? O Shakhtar Donetsk. Ah, o que que tem, doutor Alcião? Mostrou um cheque pro Inter, doutor Peter. Mostrou um checão. 40 milhões de euros pelo Damião. E agora, doutor? Será que fica o Damião? É, pois é. Peter, tu, presidente do clube, vendia? Não vendia. Mas vendia por quanto? Não sei. Mas não vendia. Vale, não doutor vendia. Dabi, hoje 40 milhões de euros. Claro que vale. Mostraram o cheque pro Luiz. Reforma o Beira-Rio e ainda compra um puxadinho ali. Mas do lado. Mas eu me apego fácil. Eu me apego fácil. Sabe quem é que venderia? Quem é que venderia? Se estivesse na presidência Fernando do Inter? Carvalho venderia. Eu acho que tem que vender também. Porque ele, durante toda a gestão que voltar ao dele, Carvalho, vitoriosa... Né? Não, pô, ele sempre disse isso. Tem que vender, porque ele vende, mas ele prepara antes. Antes. Era isso, doutor Pedro. Tá bom, doutor Alceu, muito obrigado. Doutor Alceu, eu quero mandar um abraço pra rapaziada ali da lojinha do Inter no Beira-Rio e dar um toque aí pra você, Colorado, que tá na hora. Agora é a hora de comprar a camiseta do Colorado com 50% de desconto, porque vai mudar a fornecedora de material do Internacional. A partir de janeiro vai ser a Nike. E então a lojinha do Inter tá dando esse presente pro torcedor Colorado poder comprar com 50% de desconto qualquer produto da lojinha ali. Sim, no mas Inter. Essa é vencida. Vale a pena. Ah, mas vale a pena, cara. Uma camiseta bonita. Além de bonita, é histórica. Foi a camiseta, dos grandes títulos do Inter. Tem várias outras, né? Agora mesmo saiu uma terceira camiseta, terceiro uniforme do Inter. Que é uma vermelha listrada. Lista vermelha mais escura. Lista vermelha mais clara, lista vermelha mais escura. Náutico. Uma camiseta que não ganhou nada, mas é bonita, tá ali à venda. Acho que nem o Inter chegou a jogar com essa camisa, não, né? Jogou agora no Brasileirão, jogou umas duas ou três partidas com essa camisa. Mandar dois abraços aqui à Silvana de Santa Maria, lá, que sempre me incomoda pra mandar beijo no Twitter. E falando em Twitter, pro Twitrot, que tá sempre ligado, um havaiano, sempre ligado aqui no Pretinho Básico, aí que me lembrou que o técnico do Figueirense também é diminutivo, o Jorginho. Mas tá gigante o Jorginho, né? Tá gigante, o Jorginho. É Jorginho no Grêmio ano que vem. Hein, KG? Olha, qualquer coisa que substitua o Rote tá bom, até tu, Maurício. Tá valendo. Qualquer coisa. Vamos dar uma girada aí, quem não foi aqui, vai, KG, vai. Então vamos lá, numa loja de sapatos, uma senhora passa a tarde toda pra escolher uns sapatinhos e aí no fim reclama pro vendedor. Mas esses sapatos são muito antigos. Sim, minha senhora, estavam na moda quando a senhora começou a experimentar. Valor de uma mulher, tá? Duas glândulas mamárias, 2 litros de leite, dá R$2 o litro, R$4. Tá, vai somando. 2 presuntos de Parma nas pernas. Né? Sim, um presuntão. Coxona. Pernil. 150 cada coxa. 300. R$300. Somou 304. Já tem peito. Peito de mulher, 20 conto. O quilo do peito? 20, o quilo. Tá bom. Total R$322. Vale uma mulher? Vale uma mulher. Tá, tô comprando. Tá como pra comer, pra consumo. Mas você é tabelado? Sim, não, enquanto alimento, uma mulher. Se pro açougue fosse. Sim. Valor do homem, uma banana, 20 centavos. 2 ovos, 15 centavos cada um. Deu 30, tá somando centavos. Aí? 50 centavos. 2 glândulas mamárias, mas que não dão leite. Não dá. 0 centavos. Total, 50 centavos. Além disso, o homem produz outras perdas, porque seus ovos não se comem. E seu passarinho não canta. E com o tempo, a banana estraga. Então é isso, mulheres. Homem não vale nada mesmo. Thalita Signorini Ferraz mandou vai, aqui. Vai bem, Thalita. Vai tá bem. Bom, vai eu bem, quero ver tá essa bom. Coxa da Thalita se vale vamos tanto. Ver assim. Tá manda a foto da coxa, Thalita. Só se for agora. Vai, Davi Coimbra. Venho através desse programa. Quem está vindo através desse programa é a nossa ouvinte Sinara Valentim de Souza Souza. Olha. Venho através desse programa, do qual sou ouvinte assídua, solicitar a sua ajuda para melhorar meu casamento. Ah, veio pro programa certo. Sim, Nara. Sim, Nara. Vamos lá. Sim, e ela Nara. Está pedindo para que façamos uma campanha. Bota a porta, Xande. Como é? Que? Bota a porta. Bota a porta. Bota a porta. Olha, a porta do quarto para as crianças não virem pro quarto. Esse Mr. P é. Eu já pensei outra certo, coisa. É o cara. Certo. É isso. O nome dela é Sinara, ela tem 39 anos. Eu amo meu marido, sou casada há 17 anos. Temos um lindo filho de 9 que se chama Pedro. Moramos em Gravataí, numa casa grande, mas o meu problema é o seguinte: meu quarto não tem porta. Rico assim, cara. Rico não tem porta. Preciso. É? Rico não tem porta. Da onde, rico cara? Assim, rico é tudo aberto. Da onde tu tira a isso? A P de rico não tem nem peça. É? Tem uma jacuzzi. É o loft, é o loft. É um loft. Né? Tem uma jacuzzi no canto, a cama ali do lado. É tudo a mesma coisa. Tudo a mesma peça e uma vai. Vista bonita. Não, é que tu tá achando que não tem porta porque tu entrou só no quarto do cara. E achou que fosse a cara. Não era. O cara não te levou pra conhecer a cozinha, a sala. Ele te levou pro quarto. Tu tava bêbada. Tava bêbada. Eu já fui na casa. Eu já fui numa casa de rico uma vez. Não tinha porta. Lembra aquela casa de rico que a gente foi? Lembro. Não tinha nenhuma não tinha, porta. É verdade. Era granizo que esquentava. Granizo cai? Granizo que cai, eles juntam, né? Os ricos. Esquentava assim, o teu pezinho podia entrar descalço que esquentava o granizo. Não, mas também nós fomos na casa do empresário do Roberto Carlos, né, cara? E aí tinha uma escada de granito também, que ela ia subindo assim em curva. E lá em cima tinha uma loira paga pra ficar com um vestido vermelho lá em cima. E não tinha porta. Que completava a escada. Essa porta loira, que é bom nada. Nenhuma porta. Ei, se tu olhasse da entrada, assim, tu de revesguê, dava pra ver o quarto do dono da casa. De revesguê, assim. Não tinha uns 8 quilômetros adiante, mais ou menos. 8 quilômetros, depois de 3 quartos, o quarto da sinuca, 18 banheiros, é lá de revesguê, tinha o quarto do dono da casa. Ele te convida pro churrasco no sábado, tu tem que ir segunda. Até chegar lá no, na churrasqueira. Mas vai, é que essa, não, aí que tá, essa coisa de levar o cara pra dentro, de tu receber na tua casa as pessoas, receber visitas, né, na tua casa, como a gente diz, e sair mostrando a casa pras visitas. Isso é coisa de pobre. Isso é coisa de pobre, mostrar em casa. Esse cara era tão rico, mas tão rico que foi eu e o Fetter lá e ele nem tava em casa. Exatamente. A gente conheceu a casa dele sem ele. Ele tá em casa. Se perderam, né? Venha lá em casa. Levar pra conhecer a casa, cara. Aqui é o quarto das crianças. É isso. Olha aqui esse armário. R$1.000 esse armário. Olha aqui. É o quarto das crianças. Não dá, né? Aqui é o beliche. Sabe que tem o satãozinho. Todo mundo que vai na casa eu levo pra conhecer a casa. Nós somos pobres, cara. É isso aí, cara. Mas a Sinara que não é pobre. Ah, é voltando a Sinara. Ela não tem porta no quarto dela. E não aguenta mais fazer cara de paisagem quando repentinamente o guri entra no quarto. Pedrinho. Ela já tem. O que tu tá fazendo com a mãe, pai? O pai tá te batendo. Já tive que dar respostas absurdas a perguntas inconvenientes. Acho que meu marido não sabe da importância da porta. Olha, no quarto para uma mulher. Pelo amor de Deus, cara. E o quanto poderiam acontecer coisas incríveis e legais. Olha! Quando aquela porta estiver fechada. Magrão, bota a porta hoje, Magrão. Ou acorrenta o guri na cama. Bota a porta, Xande. Bota uma correntinha aqui, ó. Que isso, mano. Xande nasceu pra ser pai, né? Bota o guri na sacada, acorrenta o guri na cama, cara. A gente tem um visual de pai. Eu lá em casa acorrento ele na cama. Ô, meu, acendeu a luz laranja pro parceiro aí, cara. Pior. 17 anos sem porta. Não, e ela promete coisas... Como é que coisas é? Incríveis. Coisas incríveis. A não ser que seja exatamente isso que eles tiveram com medo, né? Ah, é. Então ele não gosta. É viu? Ele não quer mais nada fora do comum. Aí é complicado essa situação do campeonato. Tem aquela piada do garotinho de 9 anos que pegou os pais num 69 na cama. Que isso? Ai, ai, ai. Essa piada não passou pelo crivo da produção. Vai ter. E aí nem vai ser desenvolvida nesse. Tá na hora do Cid. Tá na hora do Cid. Mas o final é o mais simples de tudo. Ele perguntou: e vocês querem que eu vá no psicólogo porque eu chupo o dedo? Foi o que ele disse. Boa noite. Boa noite, Cidão. Tudo bem, Cidão? Eu estou bem. Vocês estão bem? Estamos todos muito bem. Preparados para o feriado. Preparados para o feriado. Então vamos para os salmos de hoje. Eu tenho tempo. Todo o tempo do mundo, Cidão. Só depende de ti, né? Estou ansioso pela chegada do Kleber para ir no Gruta Azul. Vai ver quanto é que ele gastou lá? Ou... Não, para amigo. Olha, eu quando eu gasto 11 mil no Gruta Azul... 11 mil? 11 mil, cara, eu na zero hora. Quando eu gasto 11 mil no Gruta Azul... 11, não mais do que isso. Cuidado, alemão. Parece que sim. Quando eu gasto... Ruivo, não vá falar o que não deve. Não, quando eu gasto, eu tenho que esperar um mês pra poder ir lá de novo. Quem mandou estes salmos foi Aline Miguel, mandando abraços para o Magnânimo e para o Pianges. Obrigado, abraço, Aline. E diz assim o Aline, salmo. O nome dela, né? Sim. Aline, deixa eu fazer. É? Cala a boca, não, não, não me interessa. Eu gosto não de saber também. Você é outro. Ela já falou para você. Mas eu não vou falar esse, não. Onde cai, Canela? Não sei, não, não diz aqui. É cala, né? A boca, seu imbecil. Vou fazer os salmos, que é a parte bonita. Qual o e-mail dela? Diz assim. Eu quase falei o que não devia. O que que é? Porra, cala a boca. Ei, ei. Meio minuto, Cidão. Senta, senta, senta. Que isso? Senta, senta, senta, senta. A pretinha tá que tá. Ela tá que tá. Tá doidinha pra... Hã? Doidinha pra... Ui. A moreninha. Como é que ela tá? Cid, fica por aqui, Cid. Voltaremos amanhã às 13 horas no modo replay.